portal do Arrocha. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só vem me fazendo besteira. Joga em cima, vê que tu para. Nikito Pá. Toma catuaba, ela sobe na mesa e ainda quebra a cadeira. Bebe demais, até fica tonta. E não tem homem que pareça nega. Quando ela bebe, doida ela pira. Descontrola e vira tranqueira. Ela chuta o pau da barraca, ela quebra no tapete, não é brincadeira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só bebe fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só bebe fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só bebe fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só bebe fazendo besteira, filha. Que é isso? Ela sobe na mesa e ainda quebra a cadeira. Bebe demais, até fica tonta. E não tem homem que pareça nega. Quando ela bebe, então ela pira. Descontrola e vira tranqueira. Ela chuta o pau da barraca. Ela quebra no tapete, não é brincadeira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Só bebi fazendo besteira. É fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira, é fuleira. Que é isso? Só tem doido.